Dia 7, Juízes. Entendendo o amor autêntico. Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Hebreus 12, verso 10. Deus diz: Eu nunca curo superficialmente. Boa parte do meu povo gostaria que eu assim fizesse, e alguns acreditam que eu ajo dessa forma, mas estão enganados. Meu plano é mudar você de dentro para fora, mudar os seus motivos, as razões pelas quais você faz o que faz, e mudar o seu impacto sobre as pessoas, de modo que a forma com que você se relaciona com os outros venha torná-los sedentos por mim e levá-los a depender de mim. Quando você me ama acima de tudo, o que me fizer me trará satisfação, porque os seus motivos, embora nunca puros, serão sagrados. E quando você ama os outros com uma autenticidade e uma paixão que os leve em minha direção, sentirá um pouco do prazer que eu sinto. Apenas quando as pessoas olham a fundo para dentro de si mesmas e se arrependem com honestidade, o meu povo, no livro de Juízes, nunca se arrependeu. Eles continuaram apaixonados por seu próprio senso de bem-estar, sem entender que o amor, o verdadeiro amor, o amor que me define, envolve sofrer a perda do bem-estar pelo bem do outro. Atualmente, a falta de entendimento é epidêmica não apenas nas diferentes culturas, mas também nas igrejas. E está em você. Você e todos os outros estão inclinados a depender de mim para uma vida repleta de bênçãos e para confundir essa dependência com amor. Você tem mais medo de perder a boa vida do que de perder ou nunca ganhar um relacionamento próximo comigo. Você ainda não vê que estar comigo é a sua maior bênção, não importa o que mais esteja acontecendo em sua vida. Dedique um momento para orar. Senhor, eu anseio por vê-lo como minha maior bênção. Minha prioridade é, na maior parte das vezes, meu próprio sentido de bem-estar e não o bem-estar dos outros. Faça-me santo para que eu possa conhecer um pouco do prazer que o Senhor conhece. Em nome de Jesus. Amém.